ao seu lado. Quando te encontrei, tudo fez sentido. Transformou em cor o que era perdido. No teu abraço a vida é canção, é ternura, é paz, é coração. E no brilho do teu olhar, eu aprendi o que é amar. Ao seu lado encontro a felicidade. Com você o mundo fica mais bonito. É amor, é verdade, é simplicidade. É um sonho real, infinito. Cada gesto teu me faz acreditar que o amor é capaz de eternizar. E se o medo um dia quiser chegar, é tua mão que vai me segurar.